Boa noite, rapaziada. Eu vou ler os nomes dos 101 mortos do Carandiru. E cada nome que eu ler, por favor aí, ó, se puder acender uma vela. E despresente. Levar lá na frente da secretaria. Levar na frente da secretaria ali, ó. Alberto Oliveira dos Santos. Presente! Adão Luiz Pereira de Aquino. Presente! Edson Pereira de Araújo. Presente! Alex Rogério de Araújo. Presente! Alexandre Nunes Machado da Silva. Presente! Almir Jean Soares. Presente! Antônio Alves dos Santos. Presente! Antônio da Silva Souza. Presente! Antônio Luiz Pereira. Presente! Antônio Silvino dos Santos. Presente! Carlos César de Souza. Presente! Claudemir Marques. Presente! Cláudio do Nascimento da Silva. Presente! Cláudio José de Carvalho. Presente! Cosmos Alberto dos Santos. Presente! Daniel Roque Pires. Presente! Dilma Geraldo dos Santos. Presente! Douglas Edson de Brito. Presente! Edivaldo Joaquim de Almeida. Presente! Elias Oliveira Costa. Presente! Elias Feliciano. Presente! Emerson Marcelo de Paulo. Presente! Edivaldo da Silva. Presente! Etevano Marques da Silva. Presente! Presente! Fábio Rogério de Santos. Presente! Francisco Rogério de Santos. Presente! Francisco Rodrigo Ferreira de Santos. Presente! Francisco Rodrigo. Presente! Presente! Edinaldo Ferreira Martins. Presente! Edinaldo de Vida parabéns pela campanha. Muito obrigado.